ferido o teu coração e não encontra lágrimas nos olhos para chorar. Queres desabafar? O que fazer se a amargura é constante em teu ser? As rosas que tu sonhavas, só os espinhos foram constante durante o tempo. Está ferido.